Chegou num quarto autorizado, pushback, sinal para o táxi. Não, sem que ser global. Mike, X-Ray Delta autorizado, reboque até o portão 05, reporte no término. Ok, senhor, será feito, grato. Mike X-Ray, intenção de prosseguir para morro direto 065. Afirma. Livre, suba 065, direto morro, reporte para descida. 065, DCT morro, reporte para descida, Golf Mike X-Ray, grato. Boa noite, 97, decolado 04, chame o controle 119, decimal 8. Controle 198. Solo 3597, posição 07, para pushback acionamento. Autorizado, pushback acionar, contato 3597. Confirmando o trip 5514, está na posição 1-4, não é isso? Iniciando o pushback acionamento. Só confirmando a posição, posição 1-4, 5514. Mota 1-4. Controle é o com 1897, bom dia. O 1897, conforme vigilância. Conforme 897. Sete no 5, Recife, 1260. 260, bola 5514, pronto para o táxi POB 7070, 4 horas de autonomia e alterna Salvador. 514 confirmando na velocidade. Confirme. 514 confirme para o seu aporte. POB 7070. A livre cidade vai seguir depois no, através do 7, Juliette Alfa, ponte para a torre, 1 no noite, só 612, que liga 1014. Tá ok, tá vindo, vamos pro tráfego, vai chamar a torre no ponto certo. Alô Salvador, na escuta do MEC QCR Delta. O Mike, XR Delta. Sim, sim, interno. Bom dia. Bom dia, senhor. Grato. Alô, 3597, POB 175, autonomia 3 horas e 50, alternando com fins, pronto para o táxi. 175, a bordo, confirmando, livre táxi via Juliette Alfa, ponte para no zero torre, 1 no 8, só 612, que ligar 1015. É Juliette Alfa, 186, 1015, então, 3597, obrigado. Golf Mike X-Ray, de descida? Aposto cruzando 2500, Mike Golf X-Ray. 2500, Golf Mike X-Ray. Alfa Tango Tango, 1, 2, 3, 4, 5. Trilhe, direto. Bridge, lei da Bridge. Ah, afirmativo, vai voar lei da Trilhe 897. Mas Bridge, Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta. Ah, Bravo, Romeu, Índia, Delta, gente. Positivo. Controle 897. Prossiga. Soletrar de novo, posição bridge, hein? Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, bridge. Obrigado. Chame Recife, 1260, TR251, gol no 897. 290, 251, bom dia. O gol no 605, livre LS, informe estabilizado. Informe helicóptero, braço de altitude. Próximo a Simba, sem interferir com sua aproximação, informe estabilizado. Grato pela informação, autorizado LS, reporte estabilizado, gol 1605. O Max Juliette Romeu, informo Boeing da Gol, põe aproximação para pistão no zero, mantém a separação visual com o mesmo, o Max Juliette Romeu. Vai manter a separação visual com o mesmo, Romeu. Controle Salvador, bom dia, K3259, com a Foxtrot. 3859, identifique, prossegue via para 2000, ajuste no 04. Via para 2000, tá 38, controlado. Quem chamou, confirme? É o Papa Roberto Papa, que é o Delta. Prossiga. É autorização. Papa Paulo. Informação Golf, chame na frequência do solo 121 de Solmar. Bom dia, obrigado. Oi, Salvador, bom dia. Até 3597, ponto de espera da 10, pronto. 3597, alinhar e decolar da 10, vento de 090 graus, 069. Alinha e decola da 10, até 3597. Bom dia, passa esse encontro, se pedir da cola. Agora não, 97, dá uma olhada, Márcio. 380 Congonhas, autorizado, via UP Zulu 16, após conforme plano. Decola a pista no 7, curva direita, saída da Euleda, após bridge, controle 1 no 9, 8, aciona 5101. O Golf Mike X-Ray, nível frequência para coordenação com o tráfego local. 101 é o transponder, e autorizado 380 conforme UP Zulu. Papau, Delta. Papau, Delta, confia em pessoas a bordo, autonomia. Com 3 a bordo, autonomia de 4 horas. Autonomia está 4, 2, 18, 62. Volta a 12. ALS, bom dia, no meia 05, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Vou tirar a aproximação, aguarde para você vou na meia 05. Se eu receber no TICADS aí à direita, tem um tráfego, um helicóptero, mantendo 500 pés aqui. Paciente do tráfego, na meia 05. Ciente, chame para o táxi, papá Hotel Delta. Hotel Delta. Número 605, cheque trem livre pouso, vento 090 graus, 069. Mas foi travou, livre pouso, pistão 90, boa na 605. É o 3597, decolado ao Zuno 4, controle 119.8, bom dia. 119.8, obrigado. 5514 após o 37, na final, alinhar e manter. Ok, 5514 está visual com tráfego, após o pouso, vai alinhar e manter. Salvador, bom dia, TAM 3597, decolado na Gol, cruzando 1600. E por favor, autorizado, vigilância 3597. Gente, 3597. Papá Hotel Delta, autorizado o táxi, chame pronto para ingresso. Ok, ali mantém, Hotel Delta. Gol 605 no solo Zona 7, táxi à direita, solo 219. Direito 219, gol na 6057. Trip 5514, livre decolagem, 080 grau 79. 5514. Bom, 05, bom dia. Alfa, Kilo, Pat 3, Pat 1, portão 03. 04, decolado aos 18, controle em 19-8. 19-8, graças. Tatá, Hotel Delta, decolado aos 18, controle 119-8. 19-8, bom, obrigado. Tô meio livre. Controle Salvador, bom dia, o Papá Romeu, Papá Hotel Delta. O Papá Hotel Delta, conforme autorizado, vigilância. Hotel Delta, subindo para o 380, vigilância. Controle Salvador, trip 5514. 5414, Puco 90. Ok, o 5514 solicita a possibilidade de pousar na Concentro, nível final 150 e proa direta de Aracaju, se possível. Aguarde. 5514. Roger 1859. Prossiga. Pode considerar as restrições em Pelô? Livre. Prato. Papá, mais direto, Romeu. Consiga, Romeu. Tá livrando o sobrevoo do Donetsk e Maralina, senhor, e se autorizado proa de CIA Aeroporto ou proa de Paris até Posse Aeroporto. Paris é autorizado, Romeu. Paris até Posse Aeroporto, Aeroporto, Romeu. Hotel 3597, autoriza voar o fito da presente? Mantenha a proa de gole e aguarde transferência junto ao centro 3597. Aguarda 3597. Volta 3153, está na ponte 8 para pushback, será? Autorizado, pushback, acionamento e contato, dando 3153. Contada 3153. Recife, 1260. 1260, obrigado. O trip 5514, autorizado final 150, voe na proa de Aracaju. Ok, autorizado 150, na proa de Aracaju para o trip 5514. 3859, livre LS, informe estabilizado, informe helicóptero próximo à duna, sem interferir com sua aproximação a baixa altitude. Gente, informe estabilizado, tá 3259. Vassone 0106, Guardião, informe estimado da, de sobrevoo da localidade. Positivo, tem estimado de pouso da localidade aproximadamente? Positivo, livre frequência para correção com tráfego local, Guardião 06. Confirma a intenção do voo. Sente 1, mil pés, corredor axé, curva direita, posto de decolagem da 197, alfa, o Índia, no meio alfa. Aciona 0134, controle 119, decimal 8. Ah, é tarifa. É, vai pro proa da rotatória agora, aqui do posto. Positivo, Romeu, vai prosseguir para pouso? Negativo, senhora, tive a cobertura de uma manifestação. Positivo. Confirma, seu nome é táxi 2262, Índia, não é não. Salvador, bom dia, tá 3859, vai passar Simbra com o trem baixo estrelado. Bom dia, 3859, tráfego avistado, autorizado pouso, vento 090 graus 069. Autorizado pouso, tá 3859. Índia November Alpha autorizado acionamento, informe tempo de voo. Alta Delta, chame Recife, 1260. Confirme, papá, Alta Delta. Recife, 1260. 260, boa. Taxa tá 3153, tá com 139 a bordo, 3:38 alternando Campinas. Não, 3153, livre táxi via Juliette Alfa, ponte para no zero torre, 118, decimal 612, que negar 1015. Juliette Alfa, ponte para 118,6. Solo Salvador, muito bom dia, o Trip 5345, seja na informação, Golf, coordenação para Ilhéus. Trip 5345, bom dia, confirmo o nível. 345, confirma o nível para Ilhéus. É o nível 180, senhor, pode ser. Ciente, aguarda a coordenação, 5345. Ciente, qual será a provável saída, por gentileza? Dael, Leda, após Leda, voa direto. Ciente, Dael, Leda, após Leda, direto. Muito grato, 5345. Tá 3289, quilo, pate 3, pate 1, portão 07. Linhares decolada, 1-0, vento 080 graus, 062. Ali decola, 3153. De 1 no portão 07. Vai pela quilo então, parte 3 para o 07. Tá 38 pra lá. Não, não sei, Índia November Alpha. Copy. Afirma o próprio para copy, 5345. Nível 180 Ilhéus, autorizado. Decola pista no zero, curva direita, saída da El Leda, após direto Ilhéus. Controle 119.8, aciona 5132. 5345. Ciente, 180 para Ilhéus, pistão no zero, saída da El, curva direita, após Leda. Leda direto. Frequência 198, transponder 5132, é o trip 5345. Cotejamento correto, reporta pushback acionado. Reportará trip. Tá, 3153. Ciente. São 3153, decolado aos 32, chame o controle em 198, bom dia. 198, bom dia. Controle, bom dia, São 3153. Conforme autorizado, vigilância, 3153. Autorizado, vigilância, 3153 para o 380.